just keep on going, man. Você fala, eu simulo interesse. Tenho mil estratégias de médio alcance. Só preciso de você quando eu me sinto indefeso. Eu sei bem que existe um limite, mas você insiste, você persiste. Você fala, nós buscamos outros caminhos.